despedir e as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, ah, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim e eu amei. E devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez na hora de dizer. Perdoa se eu chorar.